filho, caminhando lado a lado no mesmo trilho. Cada passo, cada lição, cada abraço, entre a vida e o tempo juntos no espaço. Pai, cê sabe bem o quanto eu te admiro. Tua força e tua calma sempre me inspiram. Desde moleque eu olhava e pensava, um dia vou ser forte igual ele, sem falhas. Conselhos que me deu me fez crescer. Teu exemplo é raiz, difícil de esquecer. Na escola da vida você foi professor, me mostrou que o amor é o verdadeiro valor. O amor que a gente sente, ninguém pode medir. É além das palavras, é difícil de fingir. Cê me ensinou a lutar, a nunca desistir. Com você do meu lado, eu sei que eu vou conseguir. Lembro das noites, você cansado, mas sempre tinha tempo pra ficar do meu lado. Brincadeira ou conversa, o que fosse, você sempre dava o seu melhor sem pose. Hoje eu cresci, mas carrego no peito cada momento, cada gesto com respeito. Sei que o tempo voa e não volta atrás, mas tua presença, pai, pra mim é sempre paz. O amor que a gente sente, ninguém pode medir. É além das palavras, é difícil de fingir. Cê me ensinou a lutar, a nunca desistir. Com você do meu lado, eu sei que eu vou conseguir. Meu amor de pai, meu amor de filho, caminhando lado a lado no mesmo trilho. Cada passo, cada lição, cada abraço, entre a vida e o tempo juntos no espaço. Pai, esse amor é eterno, não vai ter fim. Te carrego comigo em cada parte de mim. E quando eu for pai, vou lembrar do que vivi, porque com você aprendi o que é ser feliz. Oh, oh, oh. Você queres o que é ser feliz? É o amor de pai, é o amor de filho, caminhando lado a lado no mesmo trilho. Cada passo, cada lição, cada abraço, entre a vida e o tempo juntos no espaço. É o amor de pai, é o amor de filho, caminhando lado a lado no mesmo trilho. Cada passo, cada lição, cada abraço, entre a vida e o tempo juntos no espaço. Meu amor de pai, meu amor de filho, caminhando lado a lado no mesmo trilho. Cada passo, cada lição, cada abraço, entre a vida e o tempo juntos no espaço. Pai, esse amor é eterno, não vai ter fim. Te carrego comigo em cada parte de mim. E quando eu for pai, vou lembrar do que vivi, porque com você aprendi o que é ser feliz.